5562 autorizado, bate 3, atento ao sinalizador. Índia 9, Mera Alfa, no solo, 1-1, autorizado, backtrack, reporte, pista livre. Autorizado, táxi via PAC, Índia, Alfa, Ponte Clara da 1-0, chame Torre 1-1-8, edição 62, ajuste 1-0, 1-1. PAC, Índia, Alfa, Torre 1-8-62, agora 1-0, 1-1, agora 1-0. Voo 394, vai correr aqui com o Paulo, mandarem seu pushback após a passagem do bonde da companhia, sua retaguarda, pode autorizar o caminhão, chame para o táxi. Coordenação autorizada é a portagem do ano 394. Estação ali, frequência, Índia 9, Bravo. Sou Salvador, boa tarde, o canal 6210 está no localizador da 1-0, baixado, travado, está visosa. Gente, a Xané 6210 tem autorizado pouso pisto no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, 1 dúzia de nós, ajuste 0-9. Gente, livre pouso, Xané 6210, estado no 0-9. Autorizado, são 3-2-6, chame para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi. Prefiro, bom, 3-6. Você vê a minha saída para São Paulo? Bom, 3-6-3, a informação é lógica, ajuste no 0-1 da porta da cota. Voo 363, autorizado São Paulo, indivíduo voo 360, decolado ano 0, primeira curva à direita, no perfil da Serra da El, Leda, após Leda, Bridge, com intercepto Canto Zulu, 1-6, voo autorizado conforme rota. Correção, Bridge, com intercepto Canto Zulu, 1-0, após autorizado conforme rota. Controle operando em 1-9, decimal 8, transponde 5-0, 1-6, voo 2-3-3-3. Controle 1-0, é o Campone, 1-3-3-3. Bom, 3-3-3, escuta de novo, correto, para pushback, o treinamento. Agora estamos prontos, vamos 3-3. 304, já táxi via parte, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1, 1, 2, edição 62, ajuste no 0, 1, 1. Oxenar 62-10, Salazão 7, olha o braço direito, 1-2-1, olha esse palavra. Braço 19, Oxenar 62-10, tá? Salazão 32 no meio, tá pronto para o táxi. 175 pessoas a bordo, autonomia 0359, alterna João Pessoa. 32-16, tá, táxi via parte, Índia, Alfa. Ponto de espera, torre 1, 1, 2, edição 62, ajuste no 0, no 1. Trouxa, né, 62, 0, boa tarde. Tá 32 no 6, copiou? 32 no 6, tá sem autorizado táxi, via 4, Índia, Alfa. Torre 1, 1, 2, decimal 6, ajuste no 0, no 1, tá, 32 no 6. Poxa, né, tá 2, 1, 0, livrou, tá? Gente, o Xenema 2-0, autoridade Alfa, chamante da Juliette. Alfa, quanto é o Xenema 2-0? O Bravo Unitário confirma o horário do seu ponto? O Bravo Unitário não tem o plano aí, né? Quando chegar o colhendo para a saída, mais uns 15 minutos. Ouro 600, decola aos 19, controle 19, decimal 8. 1998, obrigado, até daqui a pouco. Até mais. Entendo? Ouro 394, zero, decolagem pisto no 0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. De decolagem pisto no 0, voo no 394. Vai Quebec, autorizado Caru Lourenço, 1-10, vai ter guarda no 7, na curva direita, no corredor Axé, controle 1, 1-9, decimal 8, ajuste no transponder, tá 0-1-6-1. Controle 1-2-9, decimal 8, vamos botar o terra. O meu pai, seu Vitor Quebec. Vitor Mike 10, para que meu táxi, torre 1 no 8, edição 62, ajuste 1011. Está de 94, decola 2-0, controle 1 no 9, décima 8. 98, boa, 394, obrigado, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Obrigado. Quebec, acionamento, táxi, reporte, ponto espera. 32 no meio, tá pronto no ponto de espera. Tá 32 no meio, autorizado, ingresso, decolagem, pista 1-0, vento 1 centena, 1-2, nosso. Autorizado, alinhar e decolar, 32, 1 no meio. Autorizado, ingresso, é partilhado, pronto para decolagem. Autorizado, então, uma centena, 12 nós, Vitor Mike Quebec. Bravo, India Charlie, pronto para copa? Bravo, India Charlie, pesado São Paulo, nível 430, decorda no 0, curva direita, saída perfil da El, liga, após a da Bridge, onde intercepta o Zulu no meio, após 3-0 conforme roda. Controle plano 1, 19, decimal 8, transponente 5043. Bravo, India Charlie. Correto, Bravo, India Charlie, confirme o pátio. 7, pátio 5, decoda no 0 mesmo ou pensarão no 7? 9-8, grato, uma boa tarde. Boa. Confirme a borda. Recorda um 7, perfil da saída permanece apagada no 3 da solta. Tá 3-2, 1 no meio, decola os 2, meia, controle 1-1-9, decimal 8. 1-1-9, decimal 8, tá 3-2, 1 no meio. 1-2, decimal 6-2, ajuste 1011. Deu o Bravo de Itaipa. Titã 3193, informação papá, ajuste no 01 no guarda da copa. Utilizado Galeão 380, decorda 1-0, primeira curva direita, precisa sair da El, Leda, após Leda Pride, onde intercepta o Zulu 1-0, após utilizado conforme roda. Controle plano 1, 1-9, decimal 8, transpone 5570, 3193. Três cotejamentos corretos, eu encontro para pushback, acionamento. Boa tarde, Bravo de Achara, está no pátio 5 para acionar. Três acionamentos, reporte para o PAC. Reporte para o PAC, estou com o coordenar a pista 17. Oi, Salvador, o Chané é um patrão. Barro meu, Charlie, Charlie Serra, gente. Ajuste no 01, informação papá, confirme o pátio e a pista de decorar. Não. Reposição. Juliento, confirme. Juliento 100 com 12 nós, aguardando para a copa. Aguarde para a copa. Charlie, Charlie, Sierra, informe a radial da Altair, por favor. 320. Gente, aguarde. Tá pronto para o táxi, o Bravo India Charlie com dois a bordo. Bravo India Charlie, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Bravo India Charlie. Reportarei, Bravo India Charlie. Xenai 1141 no solo aos 31, olha o braço direito no 21 no décimo andar. Braço de Charlie para ingresso na 17. Autorizado ingresso, reporte alinhado pronto para o decolagem. Braço de Charlie. Charlie, autorizado ingresso, reportarei pronto. Fechou. O Chiné 1141, dois ataques de alta, chamando a Juliette. É, Juliette, qual que é a Juliette? Qual que é a Juliette? Qual que é a Juliette? Charlie, Charlie, Sierra, confirme a distância do destino. Cento e vinte milhas? Sim. Bravo India Charlie, autorizado a decolagem em pista 17, vento 120 graus, 129. Bravo India Charlie. Oi, Salvador, boa tarde. É o Papa Romeu aqui do Serra Lima. Papa Romeu aqui do Serra Lima, uma boa tarde. Intenção de pouso? É 17. Ok, autorizado, CD0 por marcador externo, uma base pela direita, pistão 7, vento 110 graus, 12 nós, que o Serra Lima. Gente, vai iniciar a base após o externo baixar de trabalho. Vinda Charlie, decola aos 34, controle 19, decimal 8, mão voo. 19,8, obrigado. Ah. A esquerda vai ser direto na proa. Controle grande 1, 19, decimal 8, responde 5025. 5025. Afirmo, 35, louco vai esquerda, direto para a proa. O chat está confirmando, controle 119 decimal 8, transponder 5025. O PAD, por favor. É meu 14 utilizado, parte principal, portão 04. Poxa, é meu 14. Utilizado, portão 04. Poxa, é meu 14. O Charlie Charlie Serra, para o treinamento táxi, torre 112, são medidas, ajuste 1011. Quilo Serra Lima na base, girando final da 17, baixado trabalho. Quilo Serra Lima, tem autorizado pouso, pista 17, vento 110 graus, 12 nós, Quilo Serra Lima. Lima. November, dá presente autorizado para seguir direto para a final da pista no 7, vento 110 graus, 129, ajuste 109. Eco Zulu November. Quilo Serra Lima no solo aos 38, Cliff Tax. Qual é o local de estacionamento? Cliff Tax à direita, Patrícia. Zulu 9. Zulu 9, autorizado, pouso, pista no